Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua. Hip hop é a nossa casa e é bom se informar. Cultura das antigas para revolucionar. Olha pra rota de break, vê os locks b-boys se misturando com a música, disputando com fly. Chega aí, Miguel, aqui não tem preconceito, me convidaram pra rimar. Por isso eu sou suspeito, saber cantar, rimar. O bom e no som da face, sem violência, sem guerra. É assim que se faz. Fala, DJ. Solta nas pick-up, som da rua, o squash perfeito que complementa a nossa cultura. Informação, cabelo, black ball, assim que é. Música das antigas, James Brown no pé. Amor em nossa raça, inspiração em Palmares. Vivo o cumprimento de si bem, Bob Marley. O tesouro perfeito, agora nós achamos. Nas raízes eternas, o verdadeiro encanto. Pode chegar na roda e cumprimentar os locks. Seja bem-vindo à nossa casa da cultura hip hop. Seja bem-vindo à nossa casa da cultura hip hop. Hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura, DJ Beck, grafite, MC, o som da rua. É diferente, inovador, agora do jeito novo. Se esquecer nossa cultura que incentiva meu povo. Falar do bem, sem apologia ao mal. Aqui não tem o crime, tudo é legal. Olho pro muro e vejo a pintura na parede, representando a paz, estilo grafiteiro. Educação nós temos, informação também. A arte aqui é da favela e sempre trago bem. Como é bom sonhar, poder se realizar. E todo mundo alegre, feliz, voz no ar. Os quatro elementos se formaram aqui. DJ Beck, grafite, juntos com o MC. Quem não acreditou, agora me ouviu. Nossa cultura hip hop, os quatro cantos do Brasil. Pode chegar na roda e cumprimentar os locos. Seja bem-vindo à nossa casa da cultura hip hop. Hip hop. Quatro elementos é a cultura. DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura. DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura. DJ Beck, grafite, MC, o som da rua, hip hop. Quatro elementos é a cultura. DJ Beck, grafite, MC, o som da rua.